aqui é Cozulu, autorizado o táxi até o ponto de espera da Oscar, reporte para ingresso. Até o ponto de espera da Oscar, reporte para ingresso, Cozulu. T073, livre girar base pela esquerda, 1-0, reporte confirmando, livre pouso, pistão 1-0, já na através do hotel, o vento 120 graus 1-0 nós, hoje 1-0, 1-2. A pista está girando base, o 73 da Marinha vai para hotel. Gente, hoje 1-12, livre pouso. 73. Mike Eco Zulu, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7. Alinhar e manter na 1-7. Marinha 7073, ao estacionar a frequência livre, via hotel. Autorizado de decolagem da 1-7, já comprou a Norte, Nordeste, corredor forte. Condições? Como me dá pra gente comprar pra corredor, já após a decolagem, vem do litoral e comprou o corredor forte, é isso? Tem condições de curvar antes do litoral? Ah, sim, sim. Gente, quanto antes, Mike Acuzulu, na medida do possível, mantendo a margem de segurança, autorizado a decolagem da 1-7, com curva à esquerda, corredor forte. Vento 1-0 graus, 1-0 nós, hoje 1-0 no 2. Gente, vai efetuar logo após, já está confirmado a Lulu H na velocidade de curva, hoje está 1-0 após, mais de curva, ok? Não há problema, não há problema. Agilizado, não há problema. Ok. Corrigou no 966, ponte espera 1-0, pronto. 1-966, mantém ponto de espera. Mantém. Fala do solo, Zulu vai iniciar a curva à esquerda. Gente, de imediato, Zulu, iniciando a curva à esquerda, informa o tráfego do Charlie 402, 4 meses do marcador externo. Paciente, eu acho que o Mike Azul vai chegar. Sou em Salvador, de Papa Tranco Lima, aqui no Zulu. Lima, aqui no Zulu, continue a aproximação, aguardando que está livre. Aqui dá pra gente acertar o cruzamento ali mais próximo a 35, não, a porta da cabeceira 10 para deslizar? Negativo. Se o senhor puder cruzar de imediato, eu agradeço. A aeronave Charlie 402 já está 2 milhas no marcador externo, senão vai ter que aguardar no setor sul do aeródromo, ok? Ok, então está cruzando de imediato o campo com o Mike Eco Zulu. De imediato, Mike Eco Zulu. Zulu. O 966 Torre? Mais escuta, Brasília. A linha decola de imediato, confirma. Viu? Autorizado a linha de colapso do 90. Já estou no 90 graus 099, 890, no 2, gol no 966. Dirigindo, Charlie 402, 1-6 do marcador externo. Certo, a linha decola 966. Já aceitou o cruzamento, Mike Eco Zulu. Mike Eco Zulu, controle no 208, dá presente. 208, grato. Gol no 966, informa o tráfego helicóptero, corredor forte no meu pé e não vai interferir. Livre decolagem, agilizando. Agilizado. Lima Kilo Zulu aguardando que está livre, cheque trem. Passado travado, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, livre pouso, pistão no zero, vento 1, no 0, grau 08, nós, hoje no 0, no 2. Lima Kilo Zulu, sim. Lima Kilo Zulu, solo 01 com direito no 211. Lima Kilo Zulu, confirma parte 5. Parte 5, parte 3. Bom dia, passarelo 2231, estabilizado, 8 milhas. 2231, continue a aproximação, guarde pistaria. Radar. Passarelo 2231, livre pouso, pistão 0, vento 1, 00 graus, 099, ajuste no 0. 1, 2. Livre pouso, passarelo. Salvador Azul 498, está no ponto 0, dono 0, pronto. Azul 418, mantém o ponto 0, dono 0. Mantendo o ponto 0, 418. Azul 418, alinhar e manter no espelho 0. Alinha e manter no 0, azul 418. Passarelo 2231, direito no 211 no sol. Direito 211, 2231. alinhado e pronto, 4198. Azul 4198, livre decolagem dando a 0, vento uma centena 089, hoje no 0 no 2. No 0 no 2, livre decolagem dando 0, 4198. Patrono no 8, decolado ao 08, patrono no 208. 208. Confirma a aeronave que chamou a torre? Confirma a aeronave que chamou a torre? Fala o meu, Mike. Mike é Costa, livre a sinal e chame o táxi. Autorizado o táxi até a ponte espera da Oscar, Mike é Costa. Ok, autorizado o táxi até a Oscar. Coloque calhar e manter o nosso 7. Mike é Costa, livre decolagem da 17, o vento é 1-0 graus, 099, hoje no 0 no 2, após decolagem esquerda, corredor forte. Então, começando a decolagem, após decolagem esquerda, corredor forte. Mike Costa, decolagem, a curvada esquerda, ingressando no corredor forte. Ciente, reporte liberando o eixo da 1028 para o meu Mike Costa. Ok, reportará liberando o eixo da 28. autorizado o cruzamento da 97, parte 5, com estação na frequência livre. Mike Eco Oscar, visual, levando o eixo da 9028, da presente, controle 208. Ok, levando o eixo da 28, vai chamar o controle 120, deixa eu chamar o... 1208, Mike. Ok, 1208. Salvador, boa tarde, Golo 620. Golo 620, livre pouso pistão 90, o vento é 1-0 grau 08, nós o ajuste é 1-0-1-2. Livre pouso 90, mid 12, Golo 620. Oi, Salvador, Guardião 09. Guardião 09, prossiga. O Guardião 09 aguarda 1 minuto para iniciar. Autoriza taxiar. Autorizado o taxiamento até o ponto de espera da Oscar. Confirmando ali, mantém a cabeceira da 97 e guarde instruções para decolagem. Autorizado, não é bater. Quanto tempo de voo, comandante Reinaldo, por gentileza? 09, visual com a aeronave da Gol na curtíssima da 1-0? Afirmo, visual, curtíssima. Após a passagem da mesma, autorizado decolagem da 1-7, o vento 1-0-0 graus, 09-9, 8-0, 1-2. Certo, agora a passagem de graus, autorizado na decolagem. Oi, Salvador, o ataque é o 1097, quando espera pronto. 1097, autorizado ali, e manter o pistão 90. Ali manter 1-0, 097. Foi o Gol 620. Guardião 09, decolado aos 1-6, controle 208. Fora do solo, Guardião 09. 09, decolado aos 1-6, controle 208. 1-208. 1-6-2-0, confirmando. 1097, livre decolagem da 10, vento é 1900 graus, 109, 8902. Livre decolagem da 097, decolado a zona 9, controle 208. 208, uma boa tarde, bola 097. 7 alinhar e decolar, 120 graus, 8 nós. Alinhar e decolar, 1-0, tá? 3-2, 1-0. Oi, boa tarde, Azul 6918, final de 5 milhas. Boa tarde, 6918, o vento no 20 graus, 8 nós, o ajuste no 012, pista no 0, pouso autorizado, 6918. 6-12 de pouso, 9-0, 6918. Ponto de espera, cenário 6314. Mantém o ponto de espera, 6314. Mantém. Quantas 2 na 7, levar os 29, 20, 8 na 1. Xanai 6304, tráfego do Azul, curta sinal, após o LMT. Senta ali, mantém após o tráfego do Azul, 6314. Vai de 109, só em posição. Perdeu o contrato de controle, Guardião? O senhor está na frequência da torre, controle do 08. Azul 6998, solo aos 3-2, direita Foxtrot 2-1, decimal 1. Direita Fox 2-1, obrigado, boa, 6998. Chanel 6314, decolagem autorizado na 0, vento uma centena 8 nós. Autorizado na 0, decolagem 63, zona 4. Chanel 6355, após companhia, ele era manter. Após companhia, ele manter a Chanel 6355. Chanel 6304, decola os 34208, bom voo. 208, boa. Chanel 6355, decolagem autorizada, pista 10, uma centena 8 lá. Decolagem, pista no 0, Chanel 6355. Oh, oh, ele também é pra você. Qual foi, chamando a torre? Guardião 09, tem o voador. Chanel 6355, decolado aos 35208, bom rumo. 208, bom trabalho, Chanel 6355. Guardião 09, Torre Salvador. Guardião 09, Torre. Marinha 7073. Prossiga. Cruzado, alinhar e decolar. Pistola 0, vento uma centena, 8 nós. Marinha 73. Guardião 09, Torre. Guardião 09, Torre Salvador. Na escuta, Guardião, na sua frequência, em uma data anunciada, instrução, retorno para pouso no, na cabeceira 97. Sente, Guardião 09, autorizado sinal 97, reporte curto. Reporte arena curta. Salvador Marinha 7073, decolado, cruzando 300, pega a segunda para Rio. Está autorizado curva à direita para ingresso na Reaxé, para o Marinha? Confirmo como destino? O destino é o Grupo de Zulu, base naval de Aratu. A intenção é Reaxé e posteriormente é a Bonfim, tudo a mil pés. Excelente. Acende no mil pés, curva à direita, ingresso à linha do litoral, reporte vertical do farol de Itapuã. Reportará farol de Itapuã, Marinha 7073. Guardião 09, pouso autorizado, cabeceira 197, uma centena, meia dúzia. Seu pouso autorizado, cabeceira. Guardião 09, solo aos 40, libera a direita, galera. Frequência livre, boa. Sr. Salvador Marinha 7073, mil pés, vertical do farol de Itapuã. Gente, Marinha 07073, controle 208, boa noite, a volta. Graças, controle 1208, Marinha 7073. Salvador 1169 da Globo, está pronto. Dois Salvador 1169. 1169, cruzado. Alinhar e decolar, pistão 0, vento uma centena, 089. Decola uma centena, 8169. Salvador Tower, good afternoon, Azul 2789er. Azul 2789er, good afternoon, KNH 1012, report landing at the outlet, 4910. I will report down locked, runway 10, Azul 2789er. 9169, decola aos 43208, por favor. 208, 1169. Salvador Tower, also 2789, land gear 9 locked. 2789, clear to land 1810, wind 100, 100 degrees, 08 knots. Drop that, also 2789. Torre Azul 4206, visual. Azul 4206, boa tarde, ajuste na 0, no 2, continue a aproximação, aguarde a transição de pouso. Guarda. Azul 2789, sala de 46, direita, 121, décima 1. 211, na direita, azul 2789. Azul 4206, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 00 graus, 7 nós, ajuste no 0 no 2. Eu repouso 4206. Torre Salvador, boa tarde, está 3145, cancela dando no 0, está pronto. Está 3145, visual com Embraer da Azul na curta final. Afirmo. Faz a passagem do tráfego ali, mantém pistão no 0, está 3145. Após o passagem do Embraer Azul, a Lima tem 10 até 3145. 4206, solos 48, direito 121, decimal 1. Direito 121, obrigado. Autorizado decolagem, pistão no 0, 120 graus, 7 nós. Autorizado decolagem, 10, Salvador Tower, good afternoon, go 1869, establish LS runway 10. Go 1869, good afternoon, K 181012, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 7 knots. Kipland, runway 10, altimeter 012, go 1869.